Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe, de regresso à antena da SPSR, uma hora sem palavra cantada, e começamos com um disco novo, chama-se Neon, pertence a um coletivo de Manchester, exatamente chamado Manchester Collective, que combina os sons mais clássicos com os da música contemporânea, e convocaram dois nomes, ou três, para o novo Neon. Um deles chama-se Lyra Pramuk, nome feminino do estado da Pensilvânia, uma artista diferente, exploratória, que se juntou à composição de Quanta, um dos temas de Neon, os Manchester Collective. Na abertura depois, recuperamos de 2004, a edição de Max Richter, que conta nas leituras com Tilda Swinton. Boa noite, bem-vindos. abertura com a composição Quanta de Lyra Pramuk e Manchester Collective, logo a seguir Max Richter e Tilda Swinton em The Blue Notebooks, edição de 2004, o tom sempre muito elegante de um disco que há 5 anos, e a propósito do seu 15º aniversário, foi alvo de arranjos alternativos, remisturas de Blue Notebooks e de Max Richter, Shadow Journal. E agora, Jakazek, há muito que não passa por aqui, este nome polaco vem numa compilação chamada Ambient Layers Volume 2, inédito Chant 2 para Jakazek. Thank you. música do europeu Samuel Van Dyke nestas andanças Multitask Dynamics de Outer Envelopes Ultra One antes Yakazaki. Para trás, o mais recente trabalho de Alvanoto Kinder de Son, uma música que serviu uma peça de teatro de Simon Stone. Ouvimos Unga Viss para seguirmos em frente com o regresso aos discos de Auska, compositor Volker Bertelmann, vencedor de um Oscar, entre outros prémios. Vem aí Philanthropy, o avanço para Auska, chama-se Loved Ones. Thank you. seus clássicos de novo no Em Transe de hoje, primeiro com a Ushka, a Loved One Single, que apresenta Philanthropy, e depois recuperamos Orfé, de Johan Johansson, lançado em 2016 pela Deutsche Grammophon, música inspirada no filme de Jean Cocteau, com o mesmo nome e na interpretação do vídeo do mito de Orfeu. Orfé tem lá Flight from the City para trás, Async remodelado por, entre outros, On Your Tricks Point Never, aqui a dar uma volta à Andata, tema de Ryuichi Sakamoto. Voltamos à compilação Ambient Layers Volume 2 para ouvirmos Joseph Kamaru, conhecido por KMRU, um keniano a viver em Berlim agora, or even forever. Mestra italiana dos sintetizadores voltou este ano com Miutafu, uma espécie de prolongamento da edição de 2019 Ecstatic Computation. Ouvimos de Caterina Barbieri e Swirls of You, também Reason to Believe, que junta Zaki e Tiresta, edição Drift. E para trás, um excerto de Cyclic Infini, do músico Felbme, os tons clássicos, mais uma vez, aqui no Em Transe, um programa que depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast, links em radiotranse.blogspot.com ou nos diferentes agregadores de podcast. No sítio do programa encontram também as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Até breve.